Afirmativo, eu assumi na proa de Israel 2590. Proa de Israel 2590. Gol 184, autorizado a posição CARI. Chama 3 no 2, chama Recife no 2685, alterno 1245, 63 no 2. Bom dia. Controle 1184, Espírito Civil, Sierra Vista 362. Sierra Vista 362, completa final, está autorizado. Ok, 362, Pirato, 1184. Afirmativo, descida para 2500, reporte final estabilizado na LSFI 1184. Q2 e 500, contra estabilizada X3, 2, 8, 1, 8, 4. Chama 250, desce para 4000 pés, 1015. 3859 vai sair na saída, bora, leva. Eu só alguns instantes aéreos 59 devido à altitude da aeronave na bomba. Tanguíja, livre para o 080. Livre, lá para o 080. Posiciona 6250, reduz a velocidade para 250 mais. Completo para o 2590, unidade de cima. Cruzou 2590, desça para 5015. Cinco nove, o vento 200 graus com 09 nós, autorizado a decolar, pista 28. Livre decolagem, 3859 inicial. Só confirmando, mantenha pro 3859 até 2500. Negativo, já desconsidere manter pro ar, tá livre pra sair na árvore, tá 359 sem instruções. 59. Veja estimada de pouso e descer. Cara, 2509, deixa eu ver aí. 32, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia. Decolou na arbórea, Alerta, bom dia. 3259, bom dia. Contato radar estabelecido, passa 1510, voe direto a Alerta e suba sem restrições. Eletro sem restrições 360. Controle 2590, solicito o CARI. Usado o CARI com 210 nós. 2090 nós, CARI 2590. Positivo, Mike Gillette, valeu. Plano 6250, retora SAC, proa 080, vai navegar 10 milhas nessa proa para retornar com curva à esquerda, velocidade 220, desça para 2000. 6250, tem milhas no máximo, Luciano 6250. Passo 2590, desça para 3000. 3000, 2590. Luciano 6250, curva esquerda, vai na proa 050. Esquerda 050, 6250. Passou 2590, vetoração para o sequenciamento, proa 065, no máximo 20 milhas nessa proa, desça para 3000 pés, é o número 3. 065, 20 milhas no máximo, 3290. Deseja que a gente reduza mais a velocidade? A velocidade solicitada anteriormente, o senhor pode manter. O motivo de eu estar aumentando a separação é a restrição no aeroporto com relação às estações. Se eu encurtar muito, os senhores vão perder a aproximação arremetendo. Joia, joia, obrigado. Vai manter na aprovisada 65 e indicar 2190. O 1184 estabilizou? Afirmativo, estabilizando. 1184. 7. Cheque o trem, chame a torre. 1185. 1195, grato. 1184. Assistindo 4062. 7. Desça para 2000 sem restrições. 2000. Salvador, bom dia, gol no 184. 184, bom dia, altímetro no 0, no 5, reporte visual, baixada travada. Afirmativo, reportar a visual, reporte já embaixo de travado, gol no 184. O teto está em... Em 1600 ou visual nos mínimos, no máximo. Ah, positivo, nós estamos avistando aqui já, passando 1800 pés, por aí não. 7184, o vento 200 graus, 200 graus, com 12 nós, 12 nós, tem pouso autorizado, pista 22. Afirmativo, pouso autorizado, gol no 184. Estado 62 pro 0. Controle de Salvador, chegada a CARI, desça e mantenha nível 120, cara. 9290, está passando 9200, beta para 2000. 2000, para 2590, estúdio completo. Aí, Chivete Romeu, boa voz, até a próxima, um grande abraço. Então 3859, chame Recife, 260. 260, bom trabalho, bom dia. Boa. Localizadora, chame 6260. Gente, complete aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-1-8-9-5-0-9-2-5-0. Bom dia, chinelo 250, reporte passando 5 milhas aproximadamente, Usan, posição Usan, com o trem de pouso bastante travado, o altímetro 1-0, 1-5, aguardando pista livre. Vamos avistando 6250. Bom, 648, ajuste agora na 025 e terça, sem restrições para 5. Existe para 5 na terra, hein? É, sim. Passamos 39 à esquerda, libere na Delta, chama o solo 121, decimal 9, bom dia. 21, eu vou lhe dar uma proa mais suave para interceptar. O senhor vai descer para 2010, vai receber mais uma para interceptar mais confortavelmente o localizador 2590. Eu apenas limitei a proa ao localizador para que o senhor não ultrapasse, tá bom? Ok, show, vamos só agora, os 2590. 250, vento 200 graus, 200 graus com 1, 2 nós, 1, 12 nós, depouso autorizado, pista 28. 250, sentido depouso, pista 28. 590, esquerda, proa 310 para o localizador, livre LS. Esquerda 310, livre LS, 2590. Número 648, informe sem condições de voar direto à posição Cari. Ok, voando Cari, descida sem restrições para 3000. Linha 063, mantém a posição. Mantém, 663. Tá muito ruim a sua transmissão. Clareza, intensidade 5. Qual o nível visual que o senhor vai manter? Proposto e aceito 1-1-4-1. Cliente, prossiga visual no 0885 e aguarde transferência. 2590, interceptor? Está estabilizado no localizador, agora vamos ao right, 2590. CS 10 milhas para a cabeceira, cheque o trem, torre 11895. Chega o trem, torre 1895, obrigado, tenha um bom dia, azul 2590. Boa. Solos 43, libere próxima esquerda na taxa Itali. Ao ingressar na Alfa, chama o solo 21, decimal 9, bom dia. 219. Pois Salvador, bom dia, o azul 2590. A 7 milhas da cabeceira, atualizado ILS Zulu, tá, 28. Bom dia, azul 2790, continua a aproximação, guardando pista livre, o altímetro no 0 ou no 5. Olha, pista livre 1500, 2590. Controle. Sim, 12685 para informação e alerta. Graus, 200 graus com 12 nós, 1 dúzia nós, autorizado pouso, pista 28. 2590, autorizado pouso a 28. Confirmamos, por favor, o vento para azul 2590. 200 graus com 1 dúzia nós. Muito obrigado. O número 48, desça para 2000. Para 2000, perto, 648. Fique 90, solos 4. 7 vai liberar na Delta, ok? Prossiga táxi em frente na Delta. Esse trecho aí entre a Delta e a Eco está fechado. Prossiga próxima esquerda, táxi Delta, chamando solo 121 decimal 9. Bom dia. Libera na Delta, solo 1219, obrigado. Rola 648, número 1 para pouso, ILS autorizado. Chame estabilizado. Rola estabilizado para ILS, Rola 648. Estabilizou com a TR da Azul ingressando Alfa. Confirmo 3063. Pois a TR está 363 agilizando, está livre cruzamento da Alfa, Delta, ingresso na pista, reporte livre na pista na Taxi Eco, para pós, prossegue o táxi. Após o... agora o Azul livrou, vai via Delta, pista, sai via Eco, agilizando o táxi 3063. Salvador, Oceano 63, Zona 1, vai ficar antes, vai ficar. E o Oceano 63, Zona 1, também agilizando, está livre cruzamento. Da Alfa, via Kilo, Alfa, Delta, repórter livrando na Eco, a pista, puxa na minha 3, o nono. É, segue o tá, livrando pra Alfa, via Delta, o pega 3, o nono. É 3896 Salvador, desça para o nível 120 na chegada cá. Nível 120 na chegada cá, já tem mais uma vez. O 631 não pode seguir a Fox. Sim, mas posso ligar na pista, agilizando 631 na Fox Trot. Já a Fox Trot. O número 648 está 11 milhas e meia para a pista, para a cabeceira 28 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. 18, Salvador, bom dia, Bruno 648, aliás, Bruno passando, escusando. No 648, informo chuva leve sobre o campo, informo teto estimado em torno de 1500 pés, altímetro no 0, no 5, na aproximação, reporte visual. Reportando a visual, 28, com o número Liga e táxi, reporte para o cruzamento 17, Romeu Golfito. Rodrigues, aqui é Beck Mike Lima, na Lima, mantenha Lima, chama o Solon 219 para prosseguir. Sato 8, já avisou, baixa travado? Mas travado tá, avisou, ainda não. Forte para ingresso na taxi Romeu. Uno 648, avistou a 800 pés, ok? Pede graça, formação, Uno 648, pista molhada, o vento Uno 90 graus com Uno 5 nós, com 15 nós, sem pouso autorizado, pista 28. Depois na 28, Uno 648. 3896, ajuste agora, 1096, terça, sem restrições, para 5000, 3296. 1096, sem restrições, com o Boeing 737 Laguna, curtíssima da 28. Afirma 3663. 3, observando a passagem do tráfego na curva após, ali mantém pista 28 da 3663. Pode manter 28, 3663. Solo 55, à esquerda, na Charlie, livre a pista, chama o Solo 121, decimal 9, bom dia, agora 648. Charlie 219, obrigado, bom dia. Pode alinhar e manter pista 17, November 1008, Golf. O vento Uno 6, correção Uno 90 graus com Uno 7 nós, autorizado a decolar, pista 28. Decolagem está 3663. Se mantém a posição na papá, aguardando o nosso cabo filo. Pena 63, Uno 1, ali mantém, ficha 2-8. Ali mantém 2-8, já 3 1. Lembra 3, decolo 57, controle 119, decimal 8, bom voo. Decimal 8, boa. Voo, 2171. Chegou 2171. Aqui, estamos aqui sem ingresso na Delta, aguardando. 3 decolado, o controle, contato radar, suba sem restrições, gire à esquerda e voe lenta. esquerda ali, Beto, 3663. Pista e libera na Eco, pode estar utilizando 271. Informo November 1-008 Golf, informo será o número 2 agora a decolar. Informo, temos mais um tráfego a decolar da 28, após será o próximo. Previsão de mais 2 minutos, mantenha a posição. Ciente, November 1-008 Golf. Vou efetuar uma coordenação, estreitar o meu relacionamento operacional com o melhor centro de controle do Nordeste para viabilizar o seu voo direto Mótima. Previo elétrico. Ciente, aguardando. Livrou o gol 2171 na Eco. Gente, prossiga Alfa e reporte na Golf para ingresso. Pista 28 por 2171. Ok, Alfa, reporte na Golf. O Nordeste, o ar direto Mótima. Obrigado, Mótima. Obrigado, Sam. 3896, desça sem restrições para 2000 pés, está autorizada a aproximação ILS, informe estabilizado. Sem restrições, 1-008 Golf, pista 17, autorizado a decolar. O vento 190 graus, 15 nós, November 1-008 Golf. Ciente, iniciando November 1-008 Golf. Telemetria 1-1, decola 00, controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, metro 1. Índia. Azul 2780, chegada a Cario, pista 28, informe o papo. Informe o papo. Cario da controle Salvador, senhor 6319, mandando a prova. O senhor 6319 é o controle, contato radar estabelecido, passa 2000 pés, inicie curva esquerda, Rui Leda, suba sem restrições. Está presente Leda, sem restrições, no 6319. Golf decola 01 no ingresso a corredor Axé e no farol do Itapuã chama o controle 119 decimal 8, bom voo, bom dia. 119 decimal 8, muito bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o November 1008 Golf ingressando no Axé. Acione o código 5431 e mantenha 1000 pés. É, confirme 5031 ou 5431? 5431. Seja para o Edmótima para o Ocha 6319? Negativo devido ao tráfego. É. Acionado 5431, November 1008 Golf. De ingresso quilo e manter a posição na delta aguardando para ingresso na pista. Autorizado ingresso na assinar Kilo, mantenha a posição na Delta, olhando para a ingressão, pista 200, Kilo Zé. Ciente, estimando para pouso em Barreiras, ao... Zero. 1450, confere? Confere. Gente, mantendo a princípio 1010 pela linha litoral. Gente. 2500 pés, aguardando a liberação do controle. E após prosseguir na subida da El, informa o tráfego à esquerda, próximo ao farol de Itapuã. É um Alfa Tango 5 Tango, mantendo no meu pés. Ok, autorizado então a decolagem? Autorizado é colar, ficha 28, vento 190 graus com 13 nós, 13 nós, gol 2171. 2171, iniciando. E? 905 aqui. 7, Flash. Para a decolagem, acho que o Kilo mantém a posição. Ligou 2-0 mesmo. Kilo, onde está? 2710, autorizado ingresso via pista. Repórter liberando, agilizando o táxi, repórter liberando na Eco. Autorizado ingresso na pista, reportado liberando na Eco, azul 2710. O gol 2171, decolo 05, controle 119, decimal 8, mantendo a proa, tomou voo, bom dia. Obrigado, 098. Passou o gol, fiquei livre, decolagem da 17, o vento 190 graus, com 13 nós, Oscar, gol, fiquei livre. Torre, o 2065 na fila, onde está? 065, autorizado, cruzamento, quilo, alfa, agilizando, delta, segue o ATR, quarto livrando na eco, agilizando. Delta, segue o ATR no backtrack, libra na eco. Agilizando, 2-0-6. Ao nível 120. Ou melhor, ao nível 100. Gente, Leda 100. Pode voar forte, a gente está voltando para trás aqui, Leda. Capitão, o senhor vai ter que cumprir a subida, inicialmente a restrição, porque a chegada a cara é complicada. Se eu voar forte, a gente vai ter um problema com o tráfego chegando no setor sudoeste de Salvador. É verdade, eles fizeram essas descidas e botaram tudo junto, é verdade. É, exatamente. Entra no 7. Passo 2700, ingressão vai. Tenente, prossiga Alfa, reporte na Golf. É. Pronto para ingresso e decolagem azul 2700. Alfa Golf, me botará pronto, azul 2700. Eu vou ficar no decolo 06, controle 119, decimal 8, ingresso é correio do Axé, no valor de Papuã, transfer o controle, então bom voo, bom dia. O gol 2171, qual a razão de subida está entregada? 3 mil pés. Ok, com 3 mil pés, suba sem restrições para o nível 360. Sem restrições. Da 17, via Sebec Mike Lima na Lima, mantém a posição na Lima, chamando o solo 121 decimal 9, bom dia. Certo para a barreira, mal dia. Tô abrisado, tô 3896. 3896, chefe 30, 1895. Foi 1895, tô 3896. Chame Recife, frequência 1251. Ingresso, táxi via pista, reporte a linhagem pronto na cabeceira 197, whisky aqui no fone. Salvador, Mandieta, 3896, final do seu 28. 3816, tráfego avistado, vento 190 graus com 12 nós, 1 dúzia nós, altímetro 10, 16, 1016. Livre pouso, puxa 28. 10, 16, autorizado pouso, pista 28, 3896. Frequências 1260 e 1288, eu acredito que só consigo em uma delas. Ok, obrigado. Controle Salvador, informe estimado para pouso em Valença. 227, chame do Trevés para a base. 19.8, bom voo, bom dia. Camarada 198, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, senhor. Liberando a pista na Taxway Eco, Romeu Golfo Vitor. Controle do 780 para a descida. 6780, desça, sem restrições, para 6000 com 1016. Desce 6000, direto, sem restrição, 1016. O Gol 2171, chame Recife, na frequência 1251. Bom dia. Bom dia. 2780, o tráfego informado já foi esperado. Zero, voe direto ao Zan em descida para 2000 pés com 1016 e sem restrições. Sim, controle de vento, submetida para 2 sem restrição, 1-0 no meio, Marcelo. Prossegue à esquerda, via Alfa e reporte no ponto de espera da pista 28, pronto, Romeu Gouveta. Roma 094, desce, mantém a nível 120, chegada a Cari. Salvador 2171, 251, não responde, tem muita gente chamando lá e não responde. Então vamos lá. Frequência secundária 123.8, nós temos mais 1260 e 1288, eu acredito que o senhor consiga falar. Tá ok, mas 251 tá todo mundo tentando, ninguém vai. Certo. Decolos 1-4, chame controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, bom dia. 19-8, bom dia, azul 2-7-1-0. Cielo. Frequência cidade 5, frequência livre. Controle Salvador, azul 2-7-1-0. Azul 2-7-1-0 é o controle, contato radar, saída Aron. Está autorizado a iniciar a curva direita. Está autorizado a iniciar a curva direita, azul 2-7-1-0. Decolar, ficha 28, vento 190 graus com 08 nós. Beleza, decolar, ficha 065, ficha 28. Positivo, ajuste no 0 na mesa. Azul 2780, descer para 3000, sem restrição. Desce 3000, 2780. Botango Whisky e Anti-Uniforme, chame Recife, 12685. Chamando Recife, 12685, Whisky e Anti-Uniforme. Liga via Kilo, cruza Alfa e mantém a posição no ponto de espera da Delta, aguardando para ingressar na pista. O Juliette Tanzo. Mantém a posição na Taxway Delta, de forma que o 3 Delta e a Eco está fechado. Devido ao piso estar degradando, mantém a posição na Delta, aguardando para prosseguir o táxi via pista. O Juliette Tango Zulu. A Delta está 065, decolou 17, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, bom trabalho, igual 065. Salvador, bom dia, voo 2065 decolou, na assiste 2065 é o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições. subindo sem restrições do Gol 2065. É, pode curvar à esquerda, sir, no perfil da saída da El? Após 2000 pés, cara. Após 2000, então, à esquerda, perfil da El, Gol 2065. Vimos, quando o senhor iniciar a curva, vai parar no rumo de Leda. Ok, não, iniciando curva então na frente de Leda, o Gol 2065. Flecha 90, está autorizada a aproximação em LF. Cliente autorizado a aproximação em LF do Leda 28 para o Flecha 90. Agilizando ingresso via pista, táxi via pista 28, reforço livrando a pista na taxiway Eco. O Juliette Tango Zulu agilizando. Está nesse 28, reforço livrando na Eco, direção do Lula. Vitor, Deco Luzuno 9, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia, Romeu Golfista. 198, muito obrigado, bom dia, Romeu Golfista. 180, velocidade 170 mais. 170, 2780. Controle, bom dia, Papa Tango, meu Golfo Victor, decolando 28, passa 1077. Meu Golfo Victor, controle Salvador, meu cordial. Você tem condições de voar direto e descer? Afirmativo. Descer direto e sem restrições, estimado para pouso. Se merecer para os 1330. Ok, anotei. Salvador Azul 4207, informação. Azul 4207, desça para 6000, 1016, chegada e pitch. 6016, chegada e pitch. Vitória de Aquino, controle Salvador, voo visual, informe ingressando na terminal. Tá, 90, interceptou o localizador? Afirmo, tá na final, 90. Certo, cheque o trem, torre 11895. Recolata 14895, 90. Azul 2780, operação, direita pro 075, descendo para 2000 pés, no máximo 5 milhas nessa proa. Desce 2000 pés, direita na 075, 5 milhas, 2780. Flecha 90, está na final do ILS Zulu, baixado e travado. Checado, flecha 90, confirme já está visual com campo. Afirmo, visual com campo, 90. Flecha 90, o vento 190 graus com 09 nós, altímetro 10, 16, autorizado pouso pista 28. 10, 16, autorizado pista 28, o pouso do 90. 250 mais. 1294, desça para 2000. Resultado 1294. Romeo, Fox Lima, controle. Autorizado, chame no farol da barra, transponder normal. Velocidade 210. Redigindo 210, agora 0 mais 4. Voo 2065, chame Recife 1251, no caso negativo 1283. Ok, 1251, 1283, sendo Recife. Obrigado, bom dia, voo 2065. Yep. Controle, dá pra ver que o Amigo Fixo propõe a mudança de regras, solicita 1905, mantém estimado. Amigo Fixo, na hora certa, 1224, proposto e aceito, e suba para 105. 105, Amigo Fixo. Fábio, Romeu Fox Lima, acione 0135. 02780, interceptor. Tá no lock, ainda não interceptou o glide. Yes. Localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1, 1895. 1895, boa. Boa. Torre, muito bom dia, azul 2780, no localizador. Azul 2780, botando aproximação, guardando pista livre, altímetro 10, 16. 10, 16, guardando 2780. Flecha 90, solos 25, Libério próximo à direita, na táxi hotel até o pátio militar, após de frequência, tenha um bom dia. Este flecha 90, vamos para a direita, muito grato. Flecha 90, uma boa espera da evolução. E já temos autorizado alinhar. Reporte pronto para decolagem, pista 28, estamos em louco.